O melhor curso não precisa ser o mais difícil. Exatas, humanas, biomédicas e arquitetura é com o Anglo São José. No Anglo você não funde a cuca. Lá tudo é planejado para que você não perca tempo. Curso Anglo São José. Nelson Dávila, 1202. Você tem um encontro marcado com a Good Store e a Levis nesta quinta, dia 9, no Shopping Center. Show de cores, luzes, muito som, desfile no embalo Discotec e brindes a valer. É a inauguração da nova loja Good Store, a revendedora exclusiva Levis. É no Shopping Center nesta quinta, dia 9, a partir das 7 da noite. Venha e traga sua turma. Difusora São José dos Campos, FM Estéreo, 90.1 MHz. ZYD 831. Primeiro Congresso Nacional sobre Educação Sexual nas Escolas, que se inicia hoje no Palácio das Convenções do Parque Anhembi, reunirá pais, mestres e estudantes de todo o Brasil, procurando definir conceitos e fixar rumos para a implantação do programa nas escolas, analisando o que tem sido feito nos demais países e debatendo as experiências levadas a efeito pelas escolas particulares de diversas tendências, além de avaliar o plano piloto instituído pela Prefeitura Paulistana, abrangendo até mesmo a pré-escola. O conclave será instalado com a presença do secretário da Educação do Estado, José Bonifácio Coutinho Nogueira, seguindo-se a primeira conferência sob a responsabilidade do Dr. Saul Gordon, de renome internacional como autor, conferencista e educador, que tomou parte na implantação do programa de educação sexual em vários países, entre os quais os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Israel, Austrália e Japão. Enquanto os embalos de sábado à noite continuam faturando milhões de dólares para a Paramount, o mesmo estúdio, através do produtor Robert Stickwood, principal responsável pelo lançamento de John Travolta nas telas, já tem outro filme programado com o ídolo das discotecas. Baseado no êxito teatral da Broadway, Grease reproduz em ritmo musical os anos 50, embalados ao som do rock and roll e sacudidos pela fúria motorizada dos delinquentes juvenis a la Marlon Brando e James Dean. Como se vê, cenário e personagens devidamente adequados ao mito Travolta. Pelo menos 4 mortos, enchentes em vários bairros, congestionamentos de trânsito, transbordamento dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí e centenas de casas invadidas pelas águas, além dos habituais transtornos, eis os resultados das intensas chuvas que caíram sobre a Grande São Paulo e proximidades desde a noite de sexta-feira. Os locais mais atingidos foram o Cambuci, Ipiranga, Mooca, Butantã e Baixada do Glicério. As mediações das marginais, os municípios de Osasco, Guarulhos e a região do ABCD. Os bombeiros tiveram um enorme trabalho. Uma revista especializada em televisão na Alemanha acaba de eleger Chacrinha o mais excêntrico animador de TV de todo o mundo. O velho guerreiro passou um telegrama agradecendo. O Flamengo impôs seu toque de bola rápido a partir do meio-campo e goleou o Fluminense por 4-0 ontem no Maracanã, após vantagem de 3-0 no primeiro tempo, passando a vice-liderança do retorno. Difusora, padrão profissional em som FM estéreo. Aos que não viram campo aberto, não sentiram perfume das flores, ficaram perdidos no tempo e procuram pelo lugar certo. Das Flores, quintas residenciais de 3.200 metros quadrados para pessoas de muito bom gosto. Um empreendimento completo no início da estrada para o litoral em São José dos Campos. Empreendimento Companhia Satélite de Terrenos. Vendas Luiz Roberto Porto Imóveis. It's gonna be a cold, lonely summer. Os próximos 5 minutos serão dedicados à propaganda eleitoral gratuita. Após o que, voltaremos com nossa programação normal. Difusora São José dos Campos. Som contemporâneo. Yeah. Disco. We'll be right back. baby climbing on rainbows. Let me see your dreams for those who sleep. Life is for us to keep. If you're wondering what it's all leading to, I'm gonna make it with you. I wanna make it, I got to make it. Hey, I wanna make it with you, baby. We don't keep it long together. I know we can make it, girl. No, you don't know you well. Every little thing only time will tell. No Rock Time da Máquina, Bob Dylan. Legend of the Gods.

Olha aí, moçada, até às 16h, a oportunidade de vocês levarem graciosamente um LP Disco Mix. É só dar um toque para o 8251132. Atenção que somente para este aparelho é válido o seu telefonema. 8251132 até às 16h. Você diz apenas o nome desse conjunto. O Jorginho Chamberlain, entre 16h e 17h, estará relacionando aqui o nome dos 100 ganhadores desse LP. Excelsior, audiência premiada. 2h46. A hora e a vez do romantismo na máquina. Robin Gibb. Please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me to make it alone. So believe me when I beg you, don't you ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, well, you know he broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, you know I really broke down and cried. Oh, pardon if you leave me. Robin Gibb, Oh Darling. Thank you.